coração. Sei que pensou em me deixar, mas ainda existe sentimento. Ninguém vai estragar tudo que vivemos. O clima que rolou entre eu e você, nossos beijos calor, nada pode conter. E mesmo brigando, esse grito, sentimento vem do peito. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Eu te quero tanto. Show!